Sabe, você está cansado de tanta angústia. Parece que o seu sofrimento não vai mais ter fim. O seu coração bate fraco, perdeu de Deus o contato. Mas saiba que a sua tristeza hoje terá seu fim. Abre os seus braços agora em forma de cruz, de cruz. Sinta a minha presença, eu sou o seu Jesus. Crucificado, que um dia morri na cruz. Meu sangue emana a vida, restaura a alma ferida. Sou seu ponto de partida pra no céu chegar. Narará.